Coro de Atitude, rumo a 2013, com um novo propósito. Estilo canto está no som, composição e produção. Coruja Atitude nos falantes, tremendo o chão. Mais um som, meu mano, mais um rap pra você. Pra curtir em casa, no celular ou no carro de rolê. Aumenta o volume do som e sente o peso do bumbo. Os graves, as caixas e os efeitos. Rimador, adorador, que canta paz e prega o amor. Jogador, gladiador, que não se entrega ao opressor. Manifestando o sentimento que de dentro vem fluindo. Enquanto o inimigo vai esperando, Deus quer te ver sorrindo. Sinta a energia positiva e absorva. Tenha uma comunhão com o Espírito Santo pra que não sofra. E eu abro a minha boca pra cantar em seu favor. Não faço rap sem louvor, pois eu exalto meu Senhor, que nos salvou, nos resgatou e nos livrou da escuridão. Se já conhece, eu te convido a cantar esse refrão. Eu vou cantar o quê? Eu vou rimar por quê? A minha ouvir é necessário compreender. Eu vou louvar pra quê? Vou te responder o porquê. Jesus Cristo teve que morrer pra eu poder viver. Eu vou cantar o quê? Eu vou rimar por quê? Quem precisa me ouvir é necessário compreender. Eu vou louvar pra quê? Vou te responder o porquê. Jesus Cristo teve que morrer pra eu poder viver. E assim eu sigo a trajetória, não posso ficar calado. E minha missão é pro evangelho ser pregado. Vim pra fortalecer minhas humildes poesias, dedicado a você. Compartilho minhas alegrias, sente o flow, o peso da voz na sua mente. Sou um rapper com conteúdo, música inteligente. Eu não vou parar, vou continuar. Enquanto tiver semente pra plantar, continuo a semear sem fraquejar. Eu preciso ganhar, sempre sonhar. Na fase dessa vida o importante é conquistar. Levante suas mãos para o alto e agradeça pela sua vida. Na presença de Deus permaneça sempre firme, na rocha com a fé inabalável. Minha estrutura é confiar e acreditar. É agradável a cada rima escrita, me sinto como um herói que ajuda quem necessita e sabe que a ferida dói. Eu vou cantar o quê? Eu vou rimar por quê? Quem precisa me ouvir é necessário compreender. Eu vou louvar pra quê? Vou te responder o porquê. Jesus Cristo teve que morrer pra eu poder viver. Eu vou cantar o quê? Eu vou rimar por quê? Quem precisa me ouvir é necessário compreender. Eu vou louvar pra quê? Vou te responder o porquê. Jesus Cristo teve que morrer pra eu poder viver. Eu vou cantar o quê? Eu vou rimar por quê? Quem precisa me ouvir é necessário compreender. Eu vou louvar pra quê? Vou te responder o porquê. Jesus Cristo teve que morrer pra eu poder viver. Eu vou cantar o quê? Eu vou rimar por quê? Quem precisa me ouvir é necessário compreender. Eu vou louvar pra quê? Vou te responder o porquê. Jesus Cristo teve que morrer pra eu poder viver.